esse o fracasso. E via a minha maneira. Olha pra mim e sorris. Estelhas dos meus momentos. Os gestos dos embaixos. Mostra os teus sentimentos. Sou o meu lençol modesto, mas sempre gentil estrada. Se eles dizem que eu presto, é porque não presto para nada. Que me